Senhor, falaste a Moisés: envia homens para espiar a terra Canaã, nossa herança. Cabeças dos filhos de Israel, com coragem eles vão. A terra é boa, é fértil, teu povo em celebração. Senhor, iremos vencer. Terra que mana leite e mel, frutos grandes a colher. Mesmo os gigantes não temeremos. Em ti, Senhor, iremos vencer. Caleb clamou com fé: subamos, é a nossa vez. Enquanto o povo temia, a promessa não falhará. Os olhos em ti, meu Deus, a força vem do teu poder. Cada passo, cada teu amor nos faz viver. Oh, terra que mana leite e mel, frutos grandes a colher. Mesmo os gigantes não temeremos. Em ti, Senhor, iremos vencer. Terra que mana leite e mel, frutos grandes a colher. Mesmo os gigantes não temeremos. A vitória que vem do teu querer.